navio é esse que chegou agora? É o navio negreiro dos escravos da Angola. Que navio é esse que chegou agora? É o navio negreiro dos escravos da Angola. Degolos da Angola, degola os quilombola. Degola fora, degola, degola e lança fora. Degolos da Angola, degola os quilombola. Degola fora, degola, degola e lança fora. Degolos da Angola, degola os quilombola. Degola fora, degola, degola e lança fora. Terra vista! Oh, comuna que notifica. Quebraram os poderes, o metrônomo da vida. Oh, nós nativa. O show começa agora, que a escória da história é lembrada com glória. Então degola a falsa vitória que vem de esmola. Liberte-se das cordas, corrente, gaiola. Vambora, desenrola, não escora, não é hora. A mentira, epidemia que assola, tipo ebola. E tem negro que pensou que a escravidão acabou. Quem é que foi que te enganou? Se ela segue camuflada no salário mínimo, o olhar vencido da tristeza de um mendigo. Eu não me sinto liberto de nenhuma corrente. Miséria é o que o governo ofereceu pra minha gente. E aí você que se sente liberto das correntes? A chibatada até hoje favela sente. Que navio é esse que chegou agora? É o navio negreiro dos escravos da Angola. Que navio é esse que chegou agora? É o navio negreiro dos escravos da Angola. Degolos da Angola, degola os quilombola. Degola fora, degola, degola e lança fora. Degolos da Angola, degola os quilombola. Degola fora, degola, degola e lança fora. Degolos da Angola, degola os quilombola. Degola fora, degola, degola e lança fora. Veio remando pelo oceano, mãos calejando. Construíram um país à força, com sangue jorrando. Perseguido, dominado, escravizado, torturado. Seja bem-vindos ao Brasil, povo africano. Brancos e negros, inimigos históricos. Conflitos categóricos, milhares de mortos. Rastro de sangue da fazenda até o quilombo. Sentimento é de dor, da favela até o asfalto. O metrônomo da vida quebrado, marco o compasso. Impossível apagar, trua a mancha do passado. Desespero, crueldade, crueldade e desespero. Mas a mão do negro acende a luz do firmamento. Pra romper o medo, o temor ao crepúsculo. Pra quebrar corrente, ser passarinho no mundo. Massacrar quem o dia massacrou a dignidade. Cobrar nos seus livros de história a verdade. Amar quem um dia foi abusada pelo patrão. Da liberdade a uma raça que só viveu em prisão. Ver sorriso no rosto de quem só chorava. Ver liberto quem um dia só levou chicotadas. Que navio é esse que chegou agora? É o navio negreiro dos escravos da Angola. Que navio é esse que chegou agora? É o navio negreiro dos escravos da Angola. Degolos da Angola, degola os quilombola. Degola fora, degola, degola e lança fora. Degolos da Angola, degola os quilombola. Degola fora, degola, degola e lança fora. Degolos da Angola, degola os quilombola. Degola fora, degola, degola e lança fora.